Atenção, atenção, aviso à população. Atenção, atenção, aviso à população. Esta madrugada deu-se uma fuga do setor dos lazeres. O grupo Mão Morta abandonou o nicho alternativo que ocupava no mercado do entretenimento. Os seus membros, aptos a exercer diferentes ofícios, podem facilmente infiltrar-se noutros setores da nossa democracia. São considerados perigosos. Repito, são considerados perigosos. Qualquer informação relativa a estes indivíduos deve ser imediatamente comunicada ao jornalista da sua área. Atenção, atenção, aviso à população. Atenção, atenção, aviso à população. Olá, o meu nome é Adolfo Luxura Canibal e sou o porta-voz do grupo.